Livro O Temor do Senhor, de John Bevere. O segredo para conhecer Deus na intimidade. Prepare o seu coração para receber respostas, promete a proteção divina, dá clareza e direção e gera riquezas, honra e vida. O santo temor é a chave para o firme fundamento de Deus, que desvenda os tesouros da salvação, da sabedoria e do conhecimento. Introdução. No verão de 1994, fui convidado para ministrar em uma igreja no sul dos Estados Unidos. Essa experiência acabou sendo uma das experiências de ministérios mais desagradáveis que eu teria. A partir desse dia nasceu em meu coração uma busca apaixonada por conhecer e entender o temor do Senhor. 2 anos antes da minha visita, aquela igreja havia experimentado um poderoso mover de Deus. Um evangelista havia estado lá por um período de 4 semanas e o Senhor reavivou aquela igreja com a sua presença. Eles estavam tendo uma experiência que muitos chamam de unção do riso. Era algo que proporcionava tanto refrigério que o pastor e muitas pessoas da comunidade fizeram o que geralmente acontece. Eles ficaram acampados no local do refrigério em vez de seguirem em frente buscando a Deus. Acabaram desenvolvendo mais interesse pelas manifestações do refrigério do que em conhecerem o Senhor que refrigera. Na segunda noite da nossa escala de reuniões naquela igreja, o Espírito de Deus dirigiu-me a pregar sobre o temor do Senhor. Naquele tempo, o meu entendimento sobre o temor do Senhor ainda estava sendo formado. Mas Deus levou-me a pregar sobre o que ele já havia me mostrado nas Escrituras. Na noite seguinte, cheguei para o culto totalmente despreparado para o que estava prestes a acontecer. Sem qualquer aviso prévio, o pastor levantou-se após o louvor e passou um tempo considerável corrigindo o que eu havia pregado na noite anterior. Sentei-me na fileira da frente, quase em estado de choque. A base da correção do pastor foi a de que os crentes no Novo Testamento não têm de temer a Deus. Ele sustentou essa tese com as palavras de 1 João 4, verso 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que não teme é aperfeiçoado no amor. Ele havia confundido o espírito de medo com o temor do Senhor. Na manhã seguinte, encontrei um local isolado do lado de fora do meu hotel e passei um tempo considerável orando naquele lugar. Entrei na presença do Senhor com o coração aberto e me submeti a qualquer correção que ele quisesse me dar. Aprendi que a correção de Deus é sempre para o meu bem. Ele nos corrige para que possamos ser participantes da sua santidade. Hebreus 12, versos 7 a 11. Quase que imediatamente senti o amor avassalador de Deus. Não percebi qualquer decepção de sua parte com o que eu havia pregado, mas apenas o seu prazer. Lágrimas desceram pelo meu rosto em sua maravilhosa presença. Continuei em oração e, depois de algum tempo, passei a chorar do fundo do meu espírito pelo conhecimento do temor do Senhor. Ergui minha voz, extraindo todas as forças do meu interior e clamei: Pai, quero conhecer e andar no temor do Senhor. Quando terminei de orar, já não me importava mais com o que poderia enfrentar no futuro. Tudo o que eu queria era conhecer o coração de Deus. Senti que meu pedido para aprender esse aspecto da sua santa natureza agradou a Deus imensamente. Desde aquele dia, ele tem sido fiel em me revelar a importância do temor do Senhor. Ele revelou o seu desejo de que todos os crentes também reconheçam essa importância. Sempre soube que o temor do Senhor era importante, porém, não compreendia o quanto ele era fundamental, até que Deus abriu os meus olhos em resposta àquela oração. Eu sempre havia visto o amor de Deus como a base para o relacionamento com o Senhor, mas logo descobri que o temor do Senhor era tão fundamental quanto. Isaías disse: O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Isaías 33, versos 5 a 6. O santo temor é a chave para o firme fundamento de Deus, desvendando os tesouros da salvação, sabedoria e conhecimento. Juntamente com o amor do Senhor, ele compõe o próprio fundamento da vida. Em breve aprenderemos que não podemos verdadeiramente amar a Deus até que o temamos. Nem podemos temê-lo adequadamente até que o amemos. Enquanto escrevia este livro, a nossa família estava construindo uma nova casa. Visitei a obra muitas vezes e Deus usou esses momentos para me ensinar lições sobre alguns princípios básicos de construção. A verdadeira construção começa com o fundamento e a estrutura da casa. São eles que sustentarão todos os componentes de acabamento, tais como as telhas, o carpete, as janelas, os armários e a pintura. Quando a casa está terminada, não vemos mais nenhuma parte do fundamento e da estrutura. Embora eles sustentem e protejam todos os belos acabamentos internos, sem esta estrutura, teríamos pouco mais do que uma pilha de materiais. O mesmo acontece com a construção deste livro. Delinearemos claramente a diferença entre o temor de Deus e o seu julgamento. Depois avançaremos para um conhecimento íntimo dele. Traçaremos um esboço da proteção que esse temor nos oferece contra o julgamento e concluiremos com o seu papel na nossa intimidade com Deus. Cada capítulo contém verdades que são tanto informativas quanto transformadoras. Os primeiros capítulos fornecerão a estrutura para o restante deste livro. Eles desenvolverão em nosso espírito a força para suportarmos o que Deus irá revelar. Leia este livro como se ele fosse uma casa em construção. Não pule da estrutura para a colocação dos carpetes. Sem um telhado, o carpete precisará ser substituído antes que a construção esteja terminada. A construção é uma progressão. Dedique tempo para ler e entender cada capítulo em espírito de oração. Antes de prosseguir para o seguinte capítulo, peça ao Espírito Santo para revelar a palavra de Deus a você através deste livro, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, verso 6. O temor do Senhor não é captado pela mente, mas gravado em nosso coração. Ele é revelado pelo Espírito Santo, como lemos na sua palavra. Ele é uma das manifestações do Espírito de Deus. Isaías 11, versos 1 a 2. Deus derramará sobre o coração daqueles que o buscam sinceramente. Vamos orar antes de começar. Pai, em nome de Jesus, abri este livro porque desejo conhecer e entender o santo temor do Senhor. Entendo que isso é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Peço que venhas me ungir com teu Espírito. Abra os meus olhos para ver, os meus ouvidos para ouvir e o meu coração para que eu possa conhecer e entender o que tu estás me dizendo. À medida que eu ler, permita que eu ouça a tua voz dentro das palavras deste livro. Transforma-me, elevando-me de um nível de glória para outro. Depois, eleva-me novamente com o objetivo de finalmente ver-te face a face. Por tudo isso, eu te dou todo o louvor, toda glória e honra, agora e para sempre. Amém. Você acha que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores virá se manifestar em um lugar onde não lhe é dada a devida honra e reverência?